5576, Oxana 6315, a porta puxa. Solo foi 1-0. Libere primeira direita, chama o Paulo Salvador e 1-2-1 na Sula 1. 2-1-1, boa. Coluna 8854, eu desfibo, quantas milhas? Aprova 235, por aproximadamente 10 milhas. 8235, 1-0 milhas, reporte no término. Meia autorizada decolagem Pistola 0, tempo 130 graus, 109. Autorizada decolagem Pistola 0, boa no 216. Pistola 0, 13, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2013, autorizado X-Ray, reporta estabilizado, gol 1964. Patanga Yankee Romeo Delta, se efetuar o cruzamento sobre a cabeceira 107, está autorizado. Iniciado então, Yankee Romeo Delta. Passarelo 2230, aciona a identificação dessa via chegada a MAN até o nível 050. Voo no 164, dessa via chegada para 3.000 pés, ajuste no 013. Papatango, Yankee Romeo Delta, efetue o cruzamento de imediato, tem aeronave para pouso, pistola 0. Está cruzando o estado 028, está presente em câmera dela. Azul 4118 aguardando autorizações de pouso, informa o helicóptero Romeo 44, efetuando agora o cruzamento do campo, sobre a vertical da cabeceira 17, pistola auxiliar. Gente, o 4116. Já cruzou o Yankee Romeo Delta, até a escada 35. Gente, reporte na vertical do farol de Itapu, aguardando instruções, hein, com o meu Delta. Autorizado, Pedro Flamengo, está presente. Sem interferir com a gente, dá um no 028. Paciente, está autorizado, hein, com o meu Delta, na escuta da torre. Será que é o meu Delta? Azul 4116, ele pousa, pistola 0, V1, 1940 graus, 129. Ele pousa, Azul 4116. Gol 1256, decolou de Salvador, ao 12, chama o controle de Salvador, 120.8. 256, contato radar na decolagem, submantendo o voo 370 via saída da POCA. 370 via POCA, voo no 256. Contra 154, aciona a identificação, desça para nível de voo 060 via chegada da Mari. 060 via Mari, está. Quer manter o Yankee Romeo Delta? 507. Como liberar, obrigado. Negativo, matei o perfil. Ainda assisto ao 150 na 3154. É 3154, confirme. Ainda restrito nível 150. 3154, autorizado nível de voo 060. 964, estabilizado. Zona 964, estabilizou? Estabilizado, esse foi pista 10. Zona 964, chama a torre, frequência 98, 295. 1895, a torre, Salvador, obrigado. Azul 4116, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, obrigado. 2008, confirmando o portão copiado foi 612, tem que fechar 180 aí, retornar. 1809. Eu acredito que o solo tá todo preparado pra desembarque, embarque em 612. Entendi, é que foi cotejado no zero, hoje tu vai tentar fazer aqui um 180 graus aqui. 29. Autorizado, pouso na 1-0, gol no 9-64. Pessoal, gol azul 27 no 4, pronto, ponto espera da 1-0, pronto. Azul 27 no 4, mantém ponto espera da 1-0. Mantém 27 no 4. Papatangue em Romeu Delta, informa um bug da Gol final, pistão 1-0, mantenha se afastado do eixo. Positivo, já que o Romeu Delta está afastado do eixo. Está em descida, está cruzando agora 220 a proa de bosque, 19 milhas de bosque. Quando eu vejo chegada a bosque, já separa 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 3. Para 4 mil, ajuste padrão, Condor. 1885, seu vetor, mantenha presente para o limite a magnética 120 de sempre. Chante, errou 1885, mandando a proa. Chante, o seu procede com 170 na lateral. Chante, estamos reduzindo para 1875. Solo 12708 com a papá. 12708. João Duval, confirma o nível, prossegue? No 080. Azul 2780, João Duval, 2780, autorizado. Sai da Momo, curva esquerda após a colagem. Responda 0135. 2080, fechou da Momo, 0135. O transponder, curvando em esquerda logo após a decolagem. O controle 198, foi o 2708. Correto, ponto hoje. Pode mais. 64, só 118, libere primeira direita, um São Salvador e 121, decimal 1. Direita, 121, um, não, obrigado, tá vendo? Salvador, muito boa tarde, é o gol 1164, estabilizado em LS. Gol 1164, aguarde utilização de pouso, ajuste ao tímetro 1-0-3. Na sua escuta, senhor. Torre Mulher, Romeu Delta. Crua 135, reportagem estabilizada, gol no 885. Vai para o farol de Itapuã, para a entrada na cirurgia, tá, Luciana? Sim, você pode estar verificado o farol de Itapuã, Papatanguinho com Romeu Delta. Positivo. O 964, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette pro 08, bom, 964. Curvando direito 250, limitado magnética 1-30. Condor. Condor. 1-885, tem helicóptero próximo à dona, mantendo 600 pés no Pairata. Para interferir com essa aproximação. Chat 1885. Série 2230 indicada. Agora 244. Chat. Então 3154 indicada. 2509. 2509, excelente. Série 2230 que separa 3 mil pés, a gente chama 013, número 3 na aproximação. 3000-03. 1256, chama o centro Recife, a frequência 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45, 1256. Confirmando a primeira 1265-125. Você separa 4 mil pés. Ajuste no 013. 4 mil, 013, reduz velocidade indicada. Está reduzindo o máximo, está com 215 agora. 7. Eu vou para o Tijano 0, Santo 0, ele está atrasado para fazer qualquer coisa para a cidade, agora eu vou ver. Quando tiver descido até 1.500 pés, ajuste 1.003, está atrasando o ar na frente da rotatória. Confita. Vai lá, rotatória 1.500, vamos ver você. Plano modificado os dois, atenção, os dois, vamos lá, sobre a regra de voo visual. Vai lá, vamos ver você. Tem azul 27, rapaz. 2230, confirma a velocidade. 247. 247, tem 354 indicado. 2509. 354, curva direita na prova 055. Limite ao lock. 2230, desce para 2003, autorizando ali essa forma estabilizada. Para 2000, vai reportar estabilizado no X-Ray, 2230. 3154, nessa prova autorizada, descida para 3000, peça, ajuste 1013. Essa prova 3000, 0013, 3154. 885, está na escuta de Salvador? Afirmo. Tina Torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95. Atraso, Boeing da Gol, está autorizado, cruzamento de aproximação da 1-0. Azul corrigindo 271 no 4, livre decolagem, 91 no 30 graus, 1-1-9. Decolagem, azul 27 no 4. 2-2-0, 2-1-1-1. Deixa eu autorizar a descida para 2003, 1-1-4. Tráfico procede, está na sua posição 10 horas, para 12 e 11 milhas, cruzando 5.200 pés. Fechou o controle? Fazendo 5 para seguir. Correu, Romeu Delta inicia no cruzamento. Tente atentar a possível esteira do banho da Gol e em Romeu Delta. Positivo. Passando 2230, com o tráfego à sua direita, posição 1 hora, 600 pés. Tráfego de helicóptero, e não irá interferir com a sua aproximação. Tráfego próximo à posição do Renan. 7. 2154, tráfego na sua posição 1 hora, 8 milhas, mantendo 600 pés. 7, 3154, reduzindo. 7. Fundo 2-2, reduzindo até 4. Pode reduzir mais 29, está com licença agora, pode até 180. Redução para 1809, autorizado descida para 3.000 pés, guarde de torre parelha. Reduzindo para 3.000 agora. 2230, estabilizou? Agora. Complete LS, chama a posição Salvador, frequência 118, decimal 95, tráfego aqui, 17, cruzando a cabeceira no momento. 2-3-0-18-9-5, muito obrigado, senhor. Eu estou atrasando o 4, tráfego na sua posição 12 horas 6 milhas, na área da passaria, está autorizado a LS, ajuste no 013, forma estabilizada. Forma estabilizada, 3-9-4-1-8-0-9. 7, o Condor 2-2, curva direita na proa 1-5-0, proa 1-5-0, forma estabilizada. Confirmando direita ou esquerda? Corra esquerda para o 150, descida até 3.000 pés. Ok, esquerda 150 para 3.000 pés. Contra o Salvador, voa azul 27 no 4, decolada, perfil da MOMO. 27 no 4, contato radar na decolagem, suba a via. Cid MOMO. Via MOMO, 27 no 4. Leva o conflito e o controle. Ano 1 6, pra ver. Atenção ao mesmo, não interfira com eixo aproximação do ano 0. Positivo, não vai interferir no eixo, o Yogi Romeo Delta. Passarelo 2230, livre pouso na pista 10, vento 140 graus, com 11 nós. Livre pouso 2230. 2230, informa o tráfego à esquerda da pista auxiliar, pista no 7, um Robson 44, 510, não interfere. Estou com ele plantado aqui aproximadamente 3 milhas e meia, ele está sem altimetria. Mesmo está aproximadamente uma milha da cabeceira auxiliar, ok? Não vai interferir. Ok. Dia Maracaju. Tamé 142, prepare Pucajá, Maracaju e aguarde cópias. Pucajá, Maracaju, aguardando cópias, 142. Direita, helicóptero mantendo 600 pés, chega até Salvador, frequência 118.95. Boa noite, fala 53154. Salvador, 13154, estabilizado, X-ray. 13154, continua a aproximação, aguardando que está livre. Aguarda 13154. Vitor continua descido para o Nomi, 500 pés, o ajuste permanece no 013. Também 500 no 013, Romeu você. Romeu Golf Victor indecido até no 1500 pés no setor, para ingresso no circuito, mantém a pulha da rotatória, guarde a autorização da Torre Salvador. A frequência 118.95, Romeu Golf Victor. 18.95, aguardando a transferência, Romeu Golf Victor. Autorizado a chamar a torre. Autorizado, Romeu Golf Victor. Torre Salvador, boa tarde. Papacau, Romeu Golf Victor, na pulha da rotatória, no 1500. Papacau, Romeu, Golf Victor, continua a aproximação, falta na final no 7, ajuste no 0 no 3. Na 0 no 3, acertará na final no 7, Romeu, Golf Victor. Foi o Romeu Delta? A polícia. Gente, aguarda devido ao tráfego Airbus da TAM na final do ano 0, após prossegue final no 7. Positivo, visual com tráfego após o Yaker Romeu Delta. Passaria 2230, falta 28 no 211. 211, não, vai chamar. 3154, 2130 graus com 19, revisão de pista no 0. Resposta 3154. Chama 142, correto o cotejamento, pode chamar que estiver de funcionamento. Solo 142. Solo 2708, puxa a reta. Aguarde para início do pushback, azul 2708. Vai lá, 2708. Passarelo 2223, prossegue taxa via Alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, 2230. Condor 22, autorizado descida para 2.000 pés, está livre completar o ILS. Tenta tráfego da sua direita, 600 pés, tráfego de helicóptero, pairado próximo à dona. Afirmativo, vai descer para 2.000, tem o tráfego de pés. Senador, boa tarde, 9.66, para os 2.000, para 1.000. 0, 500 da Papai. Teste 966, sua identificação dessa via chegada a Mari para 2010, ajuste no 013. Via Mari, no 013, 966. 966, permanece sob vigilância, passando a posição para Bog no momento. Livre pouso no 7, 130 graus, 109. Livre pouso, aqui é o melhor. 354, 130, direito no 219. Direito no 219, décima 1, 354. Comi alguns dias, continuou a aproximação para o 7, agora na pista livre, informo o Robson 44, realizando pouso no 7. 7, ou novo piso, já baixado de trabalho. Solo 3-1, estacionar frequência livre. Estacionar frequência livre, muito obrigado, melhor controle do Brasil. Bom, meu Golf Vita, 1.97, vento agora 1.30 graus, 1.09. Viva 3-1-7, para o Liga Vitorino Juliette. Vitorino Juliette, caso uma linha passou através da Natura, passou por Paris, passou por Vitorino Juliette, por 5 condições visuais, só formando sua direção na CTS, sem contato com o controle. Mantenha a onda de 500 pés autorizado, voa direto à rotatória. Controle Condor 22 está estabilizado. Realizou completo LS, Xanatura, Salvador, frequência 118, decimal 95, Condor 22. 118.95, boa tarde, Condor. Confuso, comandante. Livre, bom dia. E se você adiantar a saída? Autorização para a vitória da conquista, 180, parceria 2230. Isso. Já passou, sim. Pouso na pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso 10, Condor. 154, mantém a posição de sua direita, seu portão está ocupado. Ah, sim. Alô, 2708, 13 a bordo, 4 horas, Salvador. Sim, por gentileza, o PLB, azul 2708. 13, 13. Quente, 13 a bordo. Azul 2708, livre o táxi, reporte na saída do pátio 3, hoje o altímetro 10013. Na saída do pátio 3, o 2708. 7, ingressa pelo farol da barra, reporte final para pouso. 20, ingressará no farol da barra, exército 1025, para levantar a auxiliar 1. 2708, siga táxi, Airbus A, sua frente para o ponto de espera. Quando o ponto chama torre 1 no 8, 95, ajuste no 0 no 3. Vai seguir a Airbus 1025, espera grato. Sabia, só quando 2-3. 1-2-2, solo 1-3-7. Presente, chama o solo 1-2-1. Chamamos o solo 1. Estimado para início do pushback. Falta aguardando para o cruzamento. Trem de Juliette, chama o torre 1295. Adiante Romeu, sente, reporte livrar do setor. Para retornar a rota da Macaxi, Capitão Vitor Índia Juliette. Capitão Vitor Índia Juliette, continua a aproximação para 1-7, reporte terceira milha, ajuste no 0 no 3. Rota terceira milha, Vitor Índia Juliette. Mundo 2-2, autorizado o cruzamento da 1-0, posso livrar no táxi hotel. Cruzamento, para o Brasileiro 1-0-5, altitude que mantém. 7-0-8, livre decolagem, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre decolagem 1-0-7-0-8. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via Golfe 677, nível 240, saída Dial, transição coral, decola da pista 1-0, primeira curva, direita, transponder. 5037, frequência do controle Salvador, 119.8. 3840, Golfe 677, Dael, transição coral, decola da 1-0 com curva direita, 5037, transponder, controle 119.8, gol 2009. Gol 2009, controlamento correto, reporte pronto para o pushback do treinamento. Reportará. 3 horas, 3 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, sem indicação de altimetria, no rumo oeste. 1-6-7. Movimento expedicional, 1 hora 5 milhas, outro helicóptero aqui em Atos, mantendo o setor. Reporte levado à rótula do abacaxi, o Mike Juliette Romeu. Boa tarde, Salvador, boa tarde, Salvador 2233. Boa tarde, o ponto ideal, desceu para o nível 050, na prova de TAP, o ajuste 1013. O ideal, 050, prova de TAP, 10132233, letrado único? Tá, número 3 na aproximação, está livre a prova de TAP da presente. TAP, obrigado. Seu Salvador, boa tarde, 2708 azul. 2708, contato radar, sai da Momo, subo 080. Registrar, 15 milhas. Está presente, suba 80, sem restrições de altitude. 2703 até Momo, após Momo, direto pela de Santana. Ok, acessar o 080, após o pela de Santana, após Momo. Gol 1-0, mais um trecho, informação do LED, pelo Cinta Pro de Bonf, desse é o Amor. 1-0, posição Gol 1-0, 9-7, na proa de Bonf, esse é o 050. Proa de Bonf, 10-0, 5-0, Gol 1-0, mais 7, na proa. Exército 1015 e entra na final para pouso visual com o colégio de Itaí Salvador. Gente, frequência livre, Exército Brasileiro 1015. Estabilizou o voo 966. Voo 966, LVLS, chame torre 11895. Voo 1951. Pronto. Ótima, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5033, frequência do controle, Salvador. 119.8. Salvador, boa tarde, 1966, sinal da 10, vai ser ativado. 1966, boa tarde, continua aproximação, aguardando pista livre. Agora vamos, ótimo. 315, aguarde. Obrigado. Então 5, pushback, acionamento. Puxando é 6142. Leve o pushback em acionamento, rebaixo para o ataque. Preciso puxar o Gol 966, livre pouso na pista 1-0, vento 1-50 graus, Bom 3154 na escuta do solo. Contrato. Foi 3154, adentro da aeronave, realizando pushback no portão 05, após o término da mesma, autorizado Juliette para o portão 05. Após Juliette 053, 154. Passarelo 2230, fala Salvador. Quando você tiver autorização, copia. Mais 5 mil dentro, mais tanto eu peço. Sistema de coordenadas de 1820, por gentileza. Guarde. Autorizado o táxi, a Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, ok. Azul 2704, autorizado nível 180, sobre mantenha. 142 para o táxi. 137 a bordo. Oxilé 6142, confirme a autonomia e alternativa? Confirmando, 139 a bordo, 3:40 Natal. Oxilé 6142, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via parte 1, táxi Índia e táxi Alfa. Quando o ponto chega à torre 118.95, ajuste no 0 no 3. Táxi Apationo, Alfa Ponte Terra Torre, 18.95.3, ajuste, o Xenã 6142. Confirmando, Pátio 1, Pátio Índia e Taxi Alfa. Ok, Pátio 1, Taxi Índia e Alfa, já 42. Gol 1966, táxi autorizado já. Mantém a posição, antes da Juliette. Passarei 2230, pronto, cópia. Cópia 2230. Passarei 2230, autorizado, Serra Bravo, Quebec Vitor. E a roda do plano de voo, nível 180, sai da Arbor, eleva a decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5014, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Serra de Vitória da Conquista, 180, roda conforme o plano de voo, saída Arbor, eleva, decolada 10, com a curva direita, 5014, transponder, 198, controle. Área 2230, treinamento correto, reporte pronto para o pushback, treinamento. Reportará, obrigado. 1966, autorizado Juliette para o portão 03. Juliette 03, pronto. 03, está livre do alojador, 2233. Ele é voadora? Do nada, presente. Valeu. 142, autorizado NL, colapso 10, vento 120 graus, 119. Beleza, colagem, pistola 0, chaneamento 142. Foi na proa do NDB Simba, em Dias Serra, um ajuste com 013, reporte para descida. Azul 4462, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, no 3. Centro da Quebec, descendo para o 150. Boa tarde, chegada a Mari, desce para a 050. 050 na Mari, Gol 1097, via Bonf, desce para 2 mil pés, ajuste 013, rebote, localizador, pista no 0. Via Bonf, para 2 mil pés, 1013, reporta no localizador 10, gol 1097. Azul 2708, frequência livre para a coordenação. Quebec em curso, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, até November 857, até Mosul, nível 360. Saída da El Leda, Irume, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5043, frequência do controle de Salvador, 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via P9857, decola da pista no 0, curva pela esquerda na saída da El Leda Irume. Transponder 5043, e o controle Salvador 119, décima 8, gol 1659. Gol 1659, confirmando a decola da 10, primeira curva, direita. Afirmo. Gol 1659, seu treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte o push acionamento no 659. Olimpo 07, formação em curso Quebec. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mosul. Saída da El Leda Irume, nível 260, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5020, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. 3, boa tarde, continua a aproximação, aguarda pista livre. Guarda pista livre, 2023. 807, planejamento correto. Pode pronto para o treinamento Itaqui. Confirme o POB. Treinamento a critério. Pode pronto para o Itaqui. Na escuta do solo. Confirme o 450. Ciente para o táxi sem a torre 118 nesse balanço aqui. Só 2233. 2233, livre pouso no 0, vento 120 graus, 129. Livre pouso, 2233. Estacionamento, passarelo 2230. Passarelo 2230. Chubec Federação com a equipe de solo. Leira Solar, repasse para o táxi. Repasse para o táxi. 3560, reduza para 220. 220, 3560. Vai ser o número 3, o número 2 está passando externo, um Boeing 737. O número 1 está na cruzando a cabeceira, o número 2 externo e o 4462 vai ser o 3. Na proa de Mari, na chegada Mari, desça para o nível 070. Chegada 63 no 4, chegada Mari, desça para o 050. Passarelo 2230, autorizado táxi. Via parte 3, parte 1, táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chega a torre 118, é 95, ajuste no 013. Passo Índia Alfa 108-95. Informação em curso de Quebec, aguarde cópia. Olha só, 1884, só confirmando saída, Fuca Aranha. Afirma. Só logo 2009, Bushback, estacionamento no 612. Gol 2009, Bushback, avançando equipe de solo, líder acionário, abaixo para o táxi. Eu chamarei para o táxi, gol 2009. Voador, boa tarde, passarelo 2233, instrução extra táxi. Passarelo 2233, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, previsto 3 Lima, atento ao balizador. Alfa Kilo, passarelo 3 Lima, 2233. Azul 4462, 2 para 2, meu pai, ajuste na 0, 1 a 3. 2 no 0, 0 a 3, 4 para 2. 3660, meu pai, ajuste na 0, 1 a 3. 3, deu com 0, 1 a 3, tá 3, 5, 6, 0. Azul 4065, escuta o solo. Afirmativo, escuta. Azul 4065, atenta ao... Passarelo, ATR da passarela em direção ao ponto de espera. Autorizado o pushback. Nesse momento, reporte pronto para o táxi. Ok. Para o táxi, atento à hora de... Boa tarde, voo 1097, levou para o táxi. Voo 1097, táxi lento via Alfa, reporte a cidade Juliette. Azul 4462, informa os próximos 206 milhas, mantendo setor, helicóptero, mantendo 506, não interfere na aproximação. Esquerda, grato. Fechar na 6314, confio em velocidade. 314, confio em velocidade. Fechar na 632000, reduza para 2509, decide tráfego 12 horas. 9 milhas com 2509, exclusão 0800 para 050, 12320, na mesma chegada. Back no meio, 59. Está autorizado pelo 3560? Em condição de redução para 1909? Negativo. Reduza e intercepta nessa prova. Azul 4462, direita 045, intercepta nessa prova, forma estabilizada. Direita 045, intercepta, forma estabilizada, 4462. Zero 1007, prossiga. 2230, decolou 05, controle 119, decimal 8. 19, autoriado. 60, deixa para 2, meu PS. Ajuste 1013, livre LS. 2000, autorizado o ILS, departamento autorizado para 3560. Gente, reposte pronto para o táxi. Reposte pronto. Gol 1884, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo via Golf 677. Nível 230, sai da Puca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva, esquerda, transponda 5047, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Apoio da missão indo 237, via Golf 677. Puca, transição Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda. 0, 4, 7, é o transponder, chama o controle de salvação, Gol 1884, cancelamento correto, reporte pronto para pushback, cancelamento. Tá pronto para pushback, gol 1884. Ó, é 3560, complete, final ILS, chame torre 11895. 1895, boa tarde. Pessoal, mandou boa tarde, está 3560. Estou localizador da 10. 3560, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo. Motorando externo, 3560. Para o táxi azul 4065, tem 114 a bordo, até na Ribeirão Preto com 4 horas e 35. 7.5 da Quebec. Atrás de Massuna e já desce na chegada lá. Azul 2715, boa tarde. No ponto ideal, desce para o nível 080, chegada a Massuna, Jurichão 0 no 3. E ela manda entrar para o 080, vai iniciar agora o azul 2715. 1097, mantém a posição. Zero sete, autorizado até o hotel, reforça quando no hotel. Um 884. Livre pushback, cancelamento, reporte pronto para o táxi. Agora pronto para push para estacionamento na meia dúzia. Gol 2009, guarde para push. Aguardando o gol 2009. Sinal, ele cia, Mike Gillette Romeu. Está presente Duna, desça inicialmente para o 080. 080, você na frente de Duna, ajuda o 7. Autonomia 69, confirme estimado para início do táxi. Está pronto para o táxi, autonomia 3 horas e 30, o alternado Campinas, 1-3-1 na borda. Autonomia 59, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via pátio 1, táxi Índia, táxi Alfa. Quando pronto, chega na torre 1-1-8, 0-9-5,